atende a minha súplica, Senhor. Dê ouvidos ao meu clamor. Responda-me segundo teu querer, pra minha vida sempre ser. Na vida eu nada sou, sem seu amor eu vou morrer. Na perdição, pois o inimigo tem me perseguido a vida, fazendo me habitar na escuridão. Mostra-me o caminho a seguir, faz-me ouvir sua voz pelas manhãs. Vem em minha vida dirigir pelas manhãs. Vem em minha vida te